noira bela, de magia encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. Tua linda lua brilha no azul do céu encantador, num filtro de estrelas em multicolor, de amor, de amor. O teu perfume que embriaga nas noites de luar e nos de amor, num jardim de beleza sem igual. Noites da madeira bela, de magia encanto sedutor, com viçosas flores formosas de amor, de amor. De amor, de amor.